Capítulo 29. Em 7 de janeiro, no 10º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o Egito e profetize contra o faraó, rei do Egito, e todo o seu povo. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó faraó, rei do Egito. Grande monstro à espreita nos ribeiros do Nilo. Pois você disse, o rio Nilo é meu, eu o fiz para mim. Porei anzóis em seu queixo e o arrastarei para a terra firme. Com peixes presos às suas escamas, abandonarei no deserto para morrerem você e todos os peixes de seu rio. Ficará em campo aberto sem ser enterrado, pois o entreguei como alimento aos animais selvagens e às aves. Todo o povo do Egito saberá que eu sou o Senhor. Pois, para Israel, você foi apenas um bordão de juncos. Quando Israel o usou como apoio, você rachou e lhe feriu o ombro. Quando ele colocou sobre você o peso, você desmoronou e o fez machucar as costas. Portanto, assim diz o Senhor soberano, trarei a espada contra você, ó Egito, e destruirei tanto pessoas como animais. A terra do Egito ficará seca e desolada. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse, o rio Nilo é meu, eu o fiz, agora sou seu inimigo e de seu rio. Tornarei a terra do Egito completamente seca e desolada, desde Migdol até Assuã, e até o sul, na fronteira com a Etiópia. Durante 40 anos, ninguém habitará nem passará por ali, nem pessoas, nem animais. Farei do Egito uma nação desolada, cercada por outras nações desoladas. Suas cidades ficaram vazias e devastadas durante 40 anos, cercadas por outras cidades devastadas. Eu espalharei os egípcios entre as nações do mundo. Mas assim diz o Senhor soberano. Depois de 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações entre as quais foram espalhados. Restaurarei o Egito e trarei seu povo de volta à terra de Patros no sul, de onde eles vieram. No entanto, continuará a ser um reino sem importância. Será a mais humilde das nações e nunca voltará a se elevar acima de seus vizinhos. Eu a tornarei tão pequena que não dominará mais nação alguma. Então Israel não confiará mais na ajuda do Egito. O Egito ficará tão devastado que lembrará Israel do pecado que cometeu ao confiar nele no passado. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. Em 26 de abril, o primeiro dia do ano novo, durante o 27º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lutou contra Tiro com tanto afinco que a cabeça de seus guerreiros foi esfregada até perder o cabelo e seus ombros ficarem esfolados. E no entanto, Nabucodonosor e seu exército não conquistaram nenhum despojo para compensar todo o esforço. Portanto, assim diz o Senhor soberano, darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele levará sua riqueza e saqueará tudo que houver ali para pagar seu exército. Sim, eu lhe dei a terra do Egito como recompensa por seu esforço, diz o Senhor soberano, pois ele estava trabalhando para mim quando destruiu Tiro. E virá o dia em que farei reviver a antiga glória de Israel. E suas palavras, Ezequiel, serão ouvidas abertamente. Então eles saberão que eu sou o Senhor.